been a name to remember. The past fades away, because as of this day, Norma Jean's gone. She's moving on. Her smile and your fantasies play a duet that will make Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast. Eu sou o Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos separar as nossas moedinhas e entrar no mundo da música. Nós vamos fazer hoje mais uma edição do nosso Jukebox Trilhas que Marcaram. Só que hoje sai o host que vos fala, sai o Léo, sai o Igor, porque nós queremos saber as músicas que marcaram mais pessoas. E hoje nós temos aqui com as suas moedinhas separadas o Gui. E aí, pessoal? Acho que minha trilha sonora hoje tá bem boa. Muitas pessoas que são apaixonadas por séries adolescentes, mais especificamente da CW, vai gostar muito. Ai, por favor, Califórnia, here we go. por favor. Ai, ai. E a Aline também já quebrou o porquinho. Pois é, estamos aqui. Foram escolhas super difíceis, mas eu espero que vocês gostem. Isso aí. E o Leozinho também tá chegando na área. É isso aí. Eu também fico muito feliz de participar desse podcast, porque eu sempre gostei muito de reparar assim, nas trilhas sonoras. E acho que eu fiz boas escolhas, mesmo com alguns clichês aí. Acho que eu escolhi bem. Olha só. E falando em clichê, nós temos um repeteco, a reprise, né? Léo Chaves também tá por aqui. Opa, é a reprise aí do segunda versão do Jukebox. Vamos ver como é que vai ser a escolha aí do pessoal. Tô ansioso. Olha só. Então vamos começar, né? Primeiras damas, é claro. E então, pra gente começar, então, começar pelas meninas da mesa, ou a única menina da mesa. Lini, sua primeira moedinha vai pra quem? Pois é, eu escolhi 5 músicas, 3 delas são de séries, e eu vou começar pelas séries. É, a música que eu escolhi, a primeira, foi é um Smallville, de uma banda que eu gosto muito. E a música é Precious, do Depeche Mode. Tocou na 5ª temporada de Smallville, e numa cena entre Lana e Clark. Eu adoro essa música. Acho que não podia ficar de fora. Então, aqui a gente tem uma, né, uma tradição. Lini, pede pro DJ subir o som, então. Vamos lá escutar. Precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care. Tá aí, a primeira escolha da Aline, e agora a gente vai pro Gui, que também já separou sua primeira moeda. E aí, Gui, qual vai ser a sua primeira escolha? Por quê? O que que essa música chamou atenção? O quê? Assim, bem, minha primeira escolha, na verdade, é uma escolha de um dos meus filmes favoritos, que tá no top 5. É o filme Na Natureza Selvagem, de Champagne. E ela faz parte da trilha sonora que foi toda composta pelo Eddie Vedder, vocalista do Pearl Jam. O nome da música é Heart Sun. E essa música, ela praticamente narra o que significa a jornada do protagonista do filme. E se vocês não assistiram esse filme ainda, eu recomendo muito. É, tem duas pessoas aqui no logado que gostam muito desse filme. Uma delas é o Celso, ele não está aqui hoje. Mas eu vou representar ele também botando essa música, Hard Sun. Então sobe aí, DJ, e pode tocar. Música. to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big heart, son. Tá aí então a primeira escolha do Gui, e agora é a vez dele, Leozinho. O que você escolheu pra começar aí a sua maratona musical? Bom, pra abrir eu vou começar aí com uma música que é do Julio Iglesias. Olha só, Brasil! Gente, é uma criança? Como é? Não, mas essa música é mais pela cena em que ela tá no filme. Ela fecha o filme O Espião que Sabia Demais. E ela é colocada muito bem no filme. Ela vai complementando, dialogando ali com a cena. E é La Mer. Como vai dançar de longe de golpes a de reflet d'argent la mer, des reflets changeants sous la pluie, la mer, aussi elle était. Olha só, depois de Julio Iglesias nesse podcast, quem diria, né? Olha só, é muito alto nível pro programa só. Ai, ai. Senhor Leandro Chaves, por favor, sua primeira canção. Bom, minha primeira canção também vai para a série, né, Smallville. As primeiras temporadas, foi na primeira temporada mesmo que eu escutei essa música, eu gostei demais, eu comprei, gente, eu não baixei, tá? Não fiz pirataria, eu comprei o CD Smallville Music from the Talon. E veio como a última música do CD Time After Time da Eva Cassidy, versão da Eva Cassidy, na verdade, pro seriado Smallville. E assim, foi, nossa, eu adoro essa música, uma versão bem mais lenta do que a original. Ela toca no episódio 19 da primeira temporada, chamado Crush. Adoro essa música e tô sempre escutando no celular. Então, DJ, por favor, toca aí. Festival Smallville, né? Só faltou pro Léo dizer um minuto que a música toca, né? Foram tantas informações. Mas vamos pra segunda escolha da Aline, então. Linoca, sua segunda música. Continuando na vibe de séries, eu escolhi uma música de uma série que é meu xodó no mundo das séries, a música de Grey's Anatomy. E assim como Smallville, Grey's Anatomy também é conhecida pela belíssima trilha sonora, sempre com músicas muito boas. Mas essa música que eu escolhi em especial, ela apareceu no final, na última cena do piloto de Grey's Anatomy, que mostrava a vida daquele povo que estava chegando no hospital, todo o começo da história deles. Então, para eu que sou fã, e o significado da cena também foi muito bonito. Então, a música é Into the Fire, do 13 Senses, que, se eu não me engano, essa música foi escrita para Grey's Anatomy, então mais bonito ainda. Então, vamos lá, sobe o som. Put your hands into the fire, explain, explain, as I turn I meet the power, the Graza pintando por aqui, né? Seattle Grace, que agora não é mais Seattle Grace, né? Agora é... Como é que é? Gray Sloan? Ah, sei lá. Muda tanto de nome que eu nem sei, mas como... Olha que... Grey's Anatomy, sei lá. Gray Sloan, alguma coisa agora. Achei Gray Sloan agora, o hospital. É. O Seattle Grace of Death. Gui, segunda escolha pra gente. Bem, minha... Continua no mundo dos seriados. E, na verdade, é um dos momentos que eu acho mais lindos que existe em um seriado adolescente. Assim, um seriado adolescente que é amado por 9 entre 10 seriadores. Ai, por favor, California, Here We Go. Não, não. Que é Only Hill. Bem, a música, na verdade... A música é de uma banda também que eu gosto muito, Sweetfoot. E o nome dela é Dare You To Move. Ela... foi a trilha sonora do primeiro beijo entre Nathan e Hayley, que também é um dos casais mais lindos do mundo das séries. O primeiro beijo Nathan foi ao som dessa música, e toda vida que eu escuto, eu lembro do quanto eu gosto da série, e lembro do quanto eu sou apaixonado por uma pessoa que está nesse cast também. Ai, gente! Que lindo! Pois então, vai aí, DJ, pode botar pra tocar. Welcome to the planet. Welcome to existence. Everyone's here. Everyone's here. Everybody's watching you now. Everybody. Ai, ai, é o som dessa canção e declarações de amor, né? Ai, ai. Hashtag chorando aqui. Nesse clima de romance, acho que eu vou até fazer minha primeira escolha aqui, então, né? Quietinho, que é Take My Breath Away, né? De Top Gun. Olha só, pra homenagear os pombinhos nessa noite. Ai, ai, essa música é sensacional. Até a versão da Jessica Simpson eu gosto, tá? Falo mesmo. Aí de quem dizer que a versão de Jessica Simpson não é boa, também é boa. E o clipe dela dirigindo lá com os cabelos também é sensacional, mas aqui a gente tá falando da versão original de Take My Breath Away, que dispensa apresentações. Então, eu vou oferecer pro casal apaixonado do programa, então, sobe o som, gente, sabe? Tá aí, minha primeira escolha. E agora é o Leozinho que vem aí com a segunda escolha dele. Fala aí, Leozinho. Eu vou agora de uma música que é um Southern Rock. A letra dela é muito legal, ela é muito legal de ouvir também. E tá num dos meus filmes favoritos de todos os tempos, que é o Forrest Gump. E também tá em um dos meus guilty pleasures, que é o Con Air, que é Sweet Home Alabama, do Lynyrd Skynyrd. E então pode subir o som. Aê, né? Depois de corrermos junto com o Forrest, ai, Forrest, cai! Ai, ai! Léo Chaves, mais uma pra você. Bom, mais uma pra mim. Eu vou ficar agora com a música do nosso rei do pop, Michael Jackson. Smooth Criminal. Eu já adorava essa música, adorava as interpretações, enfim. Depois que tocou em Glee, eu me apaixonei pela versão de Glee também. Principalmente porque é Santaninha, né, fazendo aquele duelo lá, maravilhosa, cantando muito, muito, muito bem. E escuto sempre também, escuto tanto a versão de Glee quanto a versão original, tá, anda no meu bolso, no meu celular, sempre. Eu adoro demais essa música, o arranjo de Glee ficou perfeito, perfeito, perfeito, perfeito. Então, DJ, toque com carinho, por favor. Ui, delícia! Wasn't able, so she ran into the bedroom. She was struck down, it was her doom. Annie, are you okay? Are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? So Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? So Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? So Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Would you tell us that you're okay? There's a sign in the window that he struck you, a crescendo, Annie. He came into your apartment, he left the bloodstains on the carpet. And then you ran into the bedroom, you were struck down, it was your doom. Annie, are you okay? So Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? So Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? So Annie, are you okay? Are you okay? Então tá aí, né, depois dessa, nossa, essa coisa sensacional, meu Deus, fiquei até sempre em palavras, né? Depois toda essa sensualidade pra pedir pro DJ tocar com carinho, ai, ai, senhor. Foi uma homenagem pra um amigo meu. Ah, isso foi muito soft. Ai, ai. Será que o horário nos permite esse tipo de coisa? Brasil, vamos lá então. Ai, ai. Linoca, sua terceira escolha. Minha terceira escolha é a última no mundo das séries. E é uma música muito especial pra mim. Porque ela tocou na última cena de Six Feet Under. Na série final. Pra mim, uma das cenas mais bonitas que já foi ao ar na televisão. Se você não assiste Six Feet Under, não assistiu, assista, porque, nossa, muito bom. Mas também não vá ver essa cena no YouTube sem ter visto a série, por favor, porque perdeu a graça. Mas a música é Breathe Me, da Sia, que inclusive tem cantado muito aí das músicas de David Guetta. A mesma que canta... Titanium. She-Wolf. Titanium e She-Wolf, com David Guetta. E a música Breath Me é muito linda, e ainda mais pela cena que ela tá, pelo que tudo que ela representa. Então, muito bonita. Então, sobe o som. And the worst part is there's no one else to blame. Be my friend. Hold me, wrap me up. Small. escolha da Aline. Muito boa mesmo, Linoca. Parabéns. Gostei muito. Muito. Obrigada. Muito. Gui, sua terceira escolha, Gui. Bem, vamos começar as escolhas cinematográficas. Eu só tive duas escolhas cinematográficas. E esse é de um filme da minha adolescência. Assim, hoje eu assisto ele e, certo, encontro alguns problemas, mas continuo assistindo e continuo gostando muito, que é o Efeito Borboleta. Pra mim é uma história de amor muito bonita, a história do Evan e da Kaylee. E eu acho que aquela cena final, ao som do Stop Crying Her Out, do Oasis, é indescritível. Sempre que eu vejo, eu me arrepio. E é essa música aí que vai ser a minha escolha. Pois DJ, bota pra tocar Oasis, porque qualquer poste de trilha sonora tem que ter Oasis. Dessa belíssima canção. Ah, cara, Oasis é muito bom. Pelo menos era, né? Com certeza. Era, né? Oasis era muito bom. E essa cena de Efeito Borboleta é bem legal mesmo, o som dessa música. Muito bom mesmo. E Stop Crying Your Heart Out tocou várias vezes também em séries, né? Perdidas por aí. Uhum. Então, é uma música que mexe. Que marca. Marcou muita gente. Nem não necessariamente só com Efeito Borboleta, mas eu tenho certeza que marcou. Verdade. Melhor Amigo da Noiva tocou. Ah, Melhor Amigo da Noiva é o que tem o Mac Dreaming, não é? E o Ruivinho. O outro de Grey's Anatomy lá. Tem dois de Grey's Anatomy? Tem, tem o Chief de Grey's Anatomy. Não, esqueci o nome dele. Owen. O Ruivo, o namorado da Cristina. É, o Owen. Olha, pra quem não assiste Grey's Anatomy, sabendo muita coisa da série, né, cara? É. Ai, ai, tá certo, então. Leozinho, terceira escolha. Então, agora eu vou botar uma que, assim, ela é a abertura de uma das séries mais icônicas aí, mais importantes. California, mais Here que... We Go. Não. Ela é, por mais que seja uma série assim que atualmente muita gente critica, ela é uma das séries mais importantes da história. E essa música, se ela já era muito boa antes da série, ela ficou mais marcada ainda depois da série. Que é Who Are You, do The Who, que abre CSI. Olha, então pode só soltar o som aí. Ai, ai, todos lembram, né? De Grissom e sua equipe, né? As balas voando, os cabeças estourando, a loucura. CSI, meu Deus do céu. 72 temporadas no ar. Ai, ai. Verdade. Já trocou de programa 7 vezes já, né? Agora está com o Ted Danson lá, né? Que não é mais solteirão e também não tem bebê. Mas é isso aí. Desse jeito. É, vai vendo, vai vendo. Ai, ai. Léo Chaves, sua próxima escolha. Eu, minha próxima e última, né? Hoje eu tô... Tá de ejaculação precoce. Hoje eu tô... Ai, que horror, gente. Você esquece que temos uma lady no grupo, né? Mas tudo bem. Não, hoje eu tô limitado pelo editor do cast, porque já participei da primeira edição, então tô aqui de intruso. Mas a minha última escolha, que seria a minha primeira dessas três, é Raindrops Falling on My Head, do Burt Bacharach. Ela toca em Forrest Gump, que o Leozinho me lembrou, realmente eu tinha esquecido, mas a cena que me vem recentemente na cabeça quando toca essa música é do filme Homem-Aranha 2, o Peter Parker andando e todo descompromissado, porque, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, é na parte do filme que ele está em crise, eu acho, de... Gente, essa cena é muito horrível. De existência, e ele está andando na rua e vai tocando essa música. Eu adoro, adoro demais essa música também, escuto sempre. E é... Assim, é uma música que não é agitada, não tem som pesado, sabe? A voz do Burt é muito boa nessa música, eu adoro demais. Então, DJ, por favor, também toque aí com calma dessa vez. Take it easy. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Ai, ai, Léo e essas suas escolhas, e pedindo para as pessoas tocar devagar, que não pode ser uma coisa muito apressada, né? A loucura. Mas tá certo, então. Ai, ai. O host fica até sem palavras, né? Vai ser um problema para o editor depois. Vamos lá. Linoca, sua quarta escolha. Bem, minha quarta escolha finalmente vai adentrar no mundo dos filmes. E eu escolhi uma música que... Um filme marcou muito minha adolescência. E a música também. A música é muito bonita e me faz lembrar também o quanto eu amo uma pessoa que está nesse cast. Ai, meu Deus! E a música... Estou com vergonha. É, tá. A música é I Don't Wanna Miss a Thing. Ah, linda, linda, perfeita. Que toca em Armageddon. O filme é lindo, a música é linda, então eu acho que a maioria do pessoal já deve conhecer. E eu acho uma música que eu gosto muito. Então é Dona Misa Fem, solta o som, DJ. Don't Ai Ai é o som dessa belíssima canção. Estamos todos dançando aqui nesse momento, né? Aqui no nosso escritório, logado office. Estamos todos dançando, né? O Guilherme esperando Vermelho. Estou esperando o Bruce Willis salvar a Terra, abraçado com a Lina. Vermelho que nem um pimentão vermelho, né? Ai, ai. Ai, ai, eu estou pensando já em como será o programa de Dia dos Namorados, né? Com todo esse romance no ar. Love is in the air. Vai ser bonito. Ai, ai. Não, vai ser interessante. O host segurando vela do único casal do logado. É, a gente pode ser um casal gay se você quiser, não tem problema não. Não, você não faz meu tio. Rafael tem que participar desse, então. Oi? Rafael precisa participar desse. Pra quê? Pra fazer par com você. Quem, o Rafael? Sim. Filha, Rafael, aí é tudo de bom, né? Fazer o quê? Já começou a viadagem lá no lugar. Ai, ai, meu Deus do céu. Também, o Léo fica dizendo que o Rafael não sabe de nada, igual a Ygritte disse pro Jon Snow. É o chama, meu filho, é o chama. Olha só, vocês estão levando tudo pro lado errado, porque a Ygritte... Ai, não é pra levar, não, filho? Não, claro que não, ué. O Jon, ele não sabe nada, mas ele não sabe de muitas coisas, né? Só daquele capítulo completamente erótico do livro de Game of Thrones que ela se refere quando fala essa frase, não, hein? Mas eu levo pra esse lado e acabou. Ai, ai. Ai, meu Deus. A Aline acabando comigo. Ai, ai, depois dessa, Gui, sua quarta escolha. Bem... Voltando para o mundo da CW, esse mundo maravilhoso, e mais uma vez para Smallville, né, que já teve duas escolhas aqui, vamos para uma outra música romântica. Esse logado cast está muito romântico, e a minha escolha é de uma das minhas bandas favoritas, Lifehouse, a música You and Me, que toca na quarta temporada de Smallville, numa dança, num dos bailes da escola de Smallville, onde o Clark e a Lana dançam. A cena é belíssima, o episódio é muito engraçado, se não me engano é um episódio do espírito de um estudante que entra no pessoal lá. E sempre que eu vejo a cena, eu me emociono, porque é You and Me tocando, é Lifehouse, e tem muito significado pra mim. Peraí, antes de pedir o DJ pra tocar, essa música é uma das minhas favoritas também. Sendo que é engraçado que em Smallville tem duas cenas em temporadas diferentes que toca essa música, né? Não, a primeira... não. A outra é Everything. Everything. Não, mas You and Me também, ela toca, tem com a Lana, e depois de uma temporada bem mais à frente, no baile, flutua. O episódio 200 da série, de Clark e a Lois. Não é um episódio que eles são convidados pra ir pro baile? O episódio 200 da série. É o episódio que eles vão pro baile no, na escola, né? Que o Clark é convidado. Exatamente. Clark levita. E assim, eu achava que essa música era o máximo com Clark e Lana. Depois que eu vi com Clark e Lois, caraca, assim, não tem comparação. Eu achei muito, muito melhor. Com certeza. Você, por favor, deixe detetive Catherine Chandler de lado, por favor. Agora ela é de... Agora ela é de Vince, tá? Agora ela é de Vince. Quem é Lana Lenda, pelo amor de Deus, por favor. Mas vai, DJ. Pode tocar aí um and Me, porque é Lifehouse, é Smallville, e a gente aqui tá no clima CW do romance. And all of the people, nothing to do, nothing to prove, and that's you and me. And all of the people, and I don't know why, I can't keep my eyes off of you. There's something about you now, I can't quite feel your eyes. She does is beautiful. Everything she does is right. 'Cause it's you and me and all other people, nothing to do. Ai, ai, depois aí então, né? Exatamente, depois de mais uma música de Smallville, né? Acho que eu vou pedir direitos, né? Vou lançar a capa do CD Smallville, né? As melhores canções de Smallville. É, acho que vou fazer isso. Ai, ai. Então vamos lá. Leozinho, sua quarta escolha. Bom, minha quarta escolha é de outro filme que eu gosto muito, uma comédia aí dos anos 80, que acho que marcou a época até hoje, que é Os Caça-Fantasmas. E a música é a mesma que dá o título original do filme, que é Ghostbusters, do Ray Parker Jr., que toda vez que toca, acredito que todo mundo se lembre do filme, né? Então, solta o som, DJ. Caça Fantasmas, é, pensa que o Leozinho foi atrás de uma música mais velha que a minha. Ai, meu Deus do céu. Por quê, né? E esse Caça Fantasma 4 que não sai? Não sai nunca. 3. 3, né? Por que não sai? Bill Murray. Por que Bill Murray? Por quê? Então vamos lá. Linoca, sua quinta e última escolha. Bem, minha última escolha, eu deixei pro fim aquela velha coisa. Será que vai ter Skyfall nas minhas escolhas? Bem, minha última escolha é de 007, mas tchanan, não é Skyfall. É a música da velhinha do Oscar. Minha escolha é, foi do filme que me iniciou na franquia 007, que é muito especial pra mim, porque foi ali onde eu comecei a amar a franquia, né? A música é You Know My Name, que é tema de Casino Royale, que pra mim é o melhor filme da franquia. E pra não ser tão, o melhor filme, se não for o melhor, é entre os 5 melhores, sem dúvida nenhuma. E a música é cantada pelo Chris Cornell e é muito legal, porque a abertura é muito bacana, a abertura com essa música. E, muito bom, muito bom. Então, You Know My Name, pode subir o som, DJ. Take life, do you know what you give? I'll die, you won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me? By the merciless eyes I've deceived. I've seen angels fall from blind. Aí, de 007, que eu pensei que seria Die Another Day, né? Não. Se fosse Die Another Day, mas não foi Die Another Day. Mas Chris Cornell tá valendo, que é muito bom mesmo. Tanto Chris Cornell como Audioslave, é muito bom mesmo. Ai, ai, Gui, sua quinta e última escolha. Bem, minha quinta e última escolha, como não podia deixar de ser... California, here we go. Não. É uma música de filme, é uma das minhas músicas favoritas, é um dos filmes mais românticos que eu já assisti, e é a do musical Moulin Rouge. Glee recentemente fez uma versão, a música é Come What May. E o Kurt lá deu uma definição bem legal para a música, que eu acho que eu vou levar ela, sim, para sempre e tudo mais, para minha vida para a minha vida futura com a da moça que está aqui no cast, que ele disse que cantar como outro meio para uma pessoa é algo mais íntimo do que qualquer tipo de relação que essas duas pessoas podem ter. E realmente, se vocês ouvirem a letra da música, vão descobrir que eu estou falando a verdade. Come What May é uma das músicas mais lindas que já foram compostas. Então, DJ, bota pra subir. Come What May. I could feel like this, like I've never seen the sky before. Want to vanish inside your kiss. Listen to my heart, can you hear it sing? Telling me to give you everything. Seasons may change, winter to spring. But I love you until the end. Depois fala de mim aí, ó. Bota pra subir. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Olha a maldade desse rapaz. Leandro quebrou. Eu sou Olha só, maldoso. Você quebrou o clima do romance. Você quebrou o clima do amor. Eu que sou maldoso, olha lá, hein. Tá? É, tá bom. Ah, que coisa. Que absurdo. Que absurdo. Ai, ai. Leozinho. Sua quinta e última escolha. Bom, minha última escolha é essa sim. Eu acredito que toda vez, mais até do que a dos Casos Fantasmas, toda vez que alguém ouve ela, se lembra do filme. É uma das melhores cenas desse filme, o filme é muito bom. É a melhor piada do filme pra mim tá aí, que é uma piada com o autor dessa música, que é o Chuck Berry, e é Johnny B. Goode, do De Volta pro Futuro, que o Marty McFly canta né, no primeiro filme. Então, solta o som, DJ. Olha só, De Volta para o Futuro. Como eu gosto desse filme, gente. Muito bom. Também, muito, muito mesmo. Ai, ai. E o que me deixa mais feliz é que até hoje ela não foi maculada, né? Você sabe, não sabemos até quando permanecerá intacta, mas não foi maculada ainda. Então vale super a pena. Então eu vou fazer a minha segunda e última escolha aqui, que é de Hairspray, né? Uma música que eu sei que... Eu acho que o Gui gosta muito, né? Que é uma cena, assim, é a cena do protesto, onde os negros vão à rua pedindo por igualdade, e a música é cantada pela Queen Latifah, que é I Know Where I've Been, que é perfeita, perfeita, a música transmite bem a mensagem do momento do filme, e acaba que você tem como transportar ela para vários momentos da nossa própria vida, então, perfeita. Fala aí, Gui, fala aí. A cena pra mim é uma das mais marcantes do filme. O filme todo é marcante, né? É do sábado o quanto eu gosto do filme também. Mas sempre que eu vejo a cena, é uma cena que eu me emociono pelo significado e pela música. A voz da Queen Latifah é muito bonita. Desde Chicago a gente já viu isso. E aí tudo isso aí que ele falou da música. Então, eu vou deixar você pedir, Gui. Pois, solta o som, DJ, pra fechar esse logado cast com... Uma música de Hairspray, né? Que não podia faltar. aí, fizemos nossa jukebox, botamos nossas moedinhas, gastamos nossos próprios dinheirinhos, né? Nosso próprio dinheirinho. Não, falta um. Falta um? Falta. E você passa o cast inteiro pedindo e não vai pedir? Ah, é mesmo? Ah, a menção honrosa, meu menção gente. Honrosa, por favor, DJ Solson, Califórnia Rericão, por aí, por favor. Pode soltar o som. Ai, ai. Califórnia, here we go, pra terminar então, né? Pra terminar o podcast, então, vai ser isso então. Pra terminar o podcast. Então, antes de terminar, vamos pros merchans e despedidas, então. Ai, ai. Leozinho, merchans e despedidas. Bom, é isso aí. Claro que faltaram várias músicas, né? Que a gente pode um dia voltar a relembrar. Então me encontra aí no Twitter, no @LRLeonardo, e até a próxima. Muito bem. Linoca! Pois é, foi ótimo estar por aqui de novo, em breve a gente se encontra. Eu tô no Twitter, Arline, com Y2Ns, _ Carvalho. Tô sempre por lá, também tô no logado, nos bastidores e escrevendo notícias. E também com colunas semanais no Cine Alerta. E até a próxima. Muito bom. Gui! Vocês me encontram no Twitter, Gigas_Marques. E semanalmente aqui no Logado, com várias reviews lá no Cine Alerta, com a review do The Walking Dead. E é isso aí, gente. Até a próxima. Isso aí. Léo! Só um pedido antes. A gente tem que fazer jukebox nacional também, cara. Eu vou botar as frenéticas. As empreguetes. Não. Ah, não, vamos descer o nível, né? Vamos descer o nível, né? Por favor. Não, mas senão vai ter que ter Valesca e Catra cantando Mama. Não. Aí não dá. Eu prefiro um só de cabra. mas podemos depois fazer uma ideia boa. Enfim, hoje eu tô com preguiça de dar merchan, vocês já sabem onde me encontrar. Então é isso. Muito importante. Tá vindo coisa boa, promoções novas aí no Logado. Fiquem de olho. É isso daí. O Léo, ele parece aqueles artistas que estão... aqueles artistas da Malhação, que... O que você tá fazendo da vida? Estamos vendo aí novos projetos, em breve vem muitas novidades. Entendeu? Parecendo esses artistas da Malhação. Ou atores que trabalham na Record, que não tem emprego mais. Não, mas aí olha a diferença desses atores para a minha pessoa. A gente promete que tá vindo novidade e a gente cumpre, olha. Já tivemos várias promoções encerradas e tá vindo novas aí. Então é isso, cara. Fiquem de olho. Coisa boa aí. Ai, ai. Ai, ai. Tá bom. Ai, ai. No Twitter, @edu_sasser. Toda segunda-feira no spinoff.com.br, no podcast, junto com Eduardo Moreira, Vana Medeiros e Fabiano Costa. Cinealerta.com.br. E é isso, meus queridos. Um grande abraço. E até semana que vem. Tchau. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. California, here we come, right back where we started from. Well, hustlers, grab your guns, your shadow weighs a ton, driving down the 101. California, here we come, right back where we started from. California. On the stereo, listen as we go, nothing's gonna stop me now. California, here we come, right back where we started from. A pedal to the floor, thinking of the war, gotta get us to the show. California, here we come, right back where we started from. California. for.